Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 1 e 2, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico, programa líder de audiência no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os dois estados ouvem o Pretinho Básico com as antenas da Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Tem muita gente que ouve a gente também pelas plataformas digitais da Atlântida. Você pode acompanhar pelo site, ao vivo, no atlântida.com.br. Você pode também depois baixar o Pretinho Básico para ouvir o podcast da atlântida.com.br também. Você pode também usar o seu smartphone. E aí pode ser qualquer um, viu? Pode ser o iPhone, pode ser o Android, pode ser o Nokia do Windows Phone. Tudo isso tem aplicativo exclusivo da Atlântida para você não perder o Pretinho onde quer que você esteja. Ainda mais nessa época de férias, que muita gente viaja e aí sai porventura do alcance da frequência da Atlântida, pode acompanhar a gente no seu smartphone. Então, antes de viajar, corra lá na sua loja de aplicativos e baixe o aplicativo da Atlântida para iPhone, para Android e também para Windows Phone. Pretinho Básico tá começando com a força de Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Nesse verão, abra a felicidade no volume máximo, abra a felicidade com Coca-Cola. As melhores ofertas Vivo estão no Saldão de Natal Colombo, você pode, você merece. E Panvel, você sempre bem. Boa. Sempre bem é o microfone de Marcos Piangas. É, agora melhorou, tu tava baixando o meu som. Tava tentando dar um, né? Tentando falar o que você. Exatamente. E aí tu tava no som, alô, som. Às vezes tu faz isso também com Feta. É chato pra caramba. É muito chato? É muito chato. Atrapalha pra caramba. E notei. Ô, Cagê! E aí, tudo certo? O Cagê tá com o seu palito de Tô com meu palitinho, tô usando a camisa que um viadinho amigo meu trouxe lá de São Francisco. E... Olhou o filme do Almodóvar, meu? Preconceituoso. Vai demais, cara. Demais. Preconceituoso. A pele que habita, Maurício, vai ver. Uma bosta. É demais. Não é bosta. Eu tenho medo. É muito bom. O nome é gay, né? É muito bom. Eu tô com medo de ver esse filme. É um filme gay? Potter, tá bem, Potter? Não é bom o filme. Eu tô bem. É bom, cara. Ei, é som. É bom, não é gay. Pô. Não é gay. Porque a pele que habito. Não é gay. O Piangas perguntou se era gay. Não é ruim, é bom, cara. É muito bom. O Cagê qualquer coisa. Dá uma reviravolta estranha se ele gosta. Coisa meio não gosta de ti, por exemplo? Ele não gosta. Eu gosto. Quem diz que gosta? Não gosta? Aí, ó, qualquer coisa estranha assim ele gosta. Mas eu acho que tu tem que ver, mano. Eu, se fosse tu, iria. Tá, vou ver. Então, eu vi um filme muito bom ontem chamado Continês. Baita filme. Um conto chinês. Um baita filme. É um baita filme. Esse já chega. Baita filme. Lindinho. É com o argentino, aquele Ricardo que tá em Darim. Todos os filmes argentinos. Ricardo Darim. É o Celto Melo da Argentina. É o Celto Melo da Argentina, exatamente. É muito bom, um conto chinês, tá? É vale a pena assistir. Ruinzinho. Não é ruinzinho. Não, ruinzinho não. É bom. Filme médio. Não, um filme bom. É, médio. Nem todo filme tem que ser assim. Divertido, fala assim. Pô, tem um filme que é muito forte, que é Drive, né? Drive, que é um cara que. Viu no cinema, meu? Não, um amigo meu, o cara que dirige. Amigo meu trouxe o DVD da. Foi pra São Francisco e me trouxe, né? É o mesmo viadinho que trouxe a. Mesmo, é. Cara, o filme é um é chute foda no estômago. Essa assim, palavra, cara. Meu. É um filme de homem. Assim. Foda da beat lá, falou. Da música da beat. É tipo Godfather, Poderoso Chefão, assim. Baita filme. Baita filme. Muito bom. Estamos às 4, hein, cara? 5, né? Porque Dirceu apareceu querido, aqui agora. Olha pra cá, Dirceu! Toma! Hoje é terça-feira, 27 de dezembro de 2011. Como tá passando rápido o ano, né, cara? Já é 27 de dezembro. Ô, meu, Natal de 2012 tá aí, cara. Tá aí, cara. Tá aí. Ô, meu, vai passar o ano novo, já vai ser o aí, Natal. Meu. É tá impressionante, aí, cara. E vai chegar um dia que vai ser assim, tipo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Vai ser o eterno 6, loop, né? Vai, não vai parar. Depois de um tempo vai ficar só 9, 8, 7. Eu uma vez fiz uma virada, trabalhei numa virada 5, TV Com, eu comecei com 4, mais do 13. 3, 2, não tinha mal o que falar, né? 7, 13! 6, vai diminuindo. 5, depois 3. Para, meu! 2, 3. Descobriu um jeito de acabar. E é um jeito muito legal. O cara não pode quebrar a regra do tiro, né? O cara levou o tiro. Brincadeira de criança, lembra? Desanimado, cara. Tirou o poder máximo. Morreu, né? Vamos para os destaques do Clique RBS. Motoristas enfrentam lentidão pelo terceiro dia consecutivo na BR-101 em Santa Catarina, no trecho entre Laguna e Tubarão. Mas por que que vão, cara? É, tem que voltar. Fica em casa. A fila de carros hoje, terça-feira, 27 de dezembro, se estende por cerca de 10 quilômetros no sentido sul-norte. Em alguns pontos da rodovia, há vendedores ambulantes oferecendo água para os motoristas. Está criado um comércio. Isso é legal, claro. Está criado um comércio. Do condicionamento. O comércio do condicionamento. Ontem, a fila de carros parados chegou a alcançar 30 quilômetros. Meu! E segundo a Polícia Rodoviária Federal, não era acidente. Não era fila, acidente. Mas ontem à meia-noite, estava em 10 quilômetros. É, exatamente. 10 quilômetros. Meia-noite. Eu acho que vai estabilizar em 10 quilômetros. É, vai estabilizar em 10 quilômetros. 30 quilômetros, quanto que é, meu Romero? É daqui até o Chico? Quantas vezes? Quem é o Chico? O Chico, Mercado do Chico. O Mercado Chico, cara. Não conhece? Não. É, o Gordo. É umas 8 vezes. É umas 8 vezes até o Mercado Chico. Não, não conheço. É umas 8 vezes até o Mercado Chico. É, deve ser. A tua unidade de medida é esse aí. Unidade de medida é o Mercado Chico. Daqui é o Chico. Dá 30 quilômetros, acho que umas 18 vezes. 18 vezes. Vai e volta, 18 vai volta. Vezes dá 30 quilômetros. É bastante, né, Almeida? É muita coisa. É muita coisa. Imagina 18 vezes. E tá todo mundo esperando pelo Réveillon, né? Porque o gargalo da 101 é exatamente nesse trecho, Laguna e Tubarão. Já tem sugestões pros motoristas gaúchos. Que elas estão prevendo... Que saiam de Porto Alegre e peguem por Vacaria e Lages, entendeu? Pra alcançar lá por Floripa cima pela 116. Da Serra, pra né? Pra evitar a 101. Mas sabe que muita gente tá prevendo que motoristas vão passar meia-noite nesse trecho ali. Oh, como sempre acontece. Como sempre, fazer uma balada agora... do Pretinho, então. Cara, teve um amigo meu que ficou preso e disse que ele olhava de madrugada assim, as pessoas fazendo amor nos carros do lado. Sério? Ficaram trancados fica a dica, lá? Cara, vamos pra lá. Os carrinhos balançando com os vidros, tudo. Vamos pra lá, tudo no. Como é que fica aquele vidro? Embaçado. Sabe, Titanic, embaçado, isso aí, embaçado. Vamos fazer uma balada do Pretinho no engarrafamento de Tubarão. É, daqui a pouco tem que fazer. É sério, cara, não tem o que fazer, tá com a namorada lá. Vamos fazer. Aí, Vitor, fecha a balada aí. Cachê dobrado. É patético isso tudo, na verdade, né, cara? Não duplicaram lá, não tem. Não. Deu problema de dinheiro. Mas é que não adianta, as pessoas querem curtir o ano novo, tem todo o direito. Não, eu digo, agora eu tô culpando o governo. Ah, tá. Ah, que bom. Né? Porque se fosse duplicado, né, seria mais fácil, né, de transitar por aí, né? Eu fiquei pensando numa coisa agora, eles querem retirar os avisos antes dos radares, né? Ok. Mas podia aumentar, então, né, o limite da velocidade, né? 80 por hora, meu pai andava na Brasília dele, né, cara? Na freeway é 110 km. Tá, mas não, né? Só na freeway. Não, mas na BR não. Na 180, não, entendeu? Não é 100. Não. 100. É 100, né? 100. Em alguns trechos duplicados é 100, né? Ah, bom. É 100. É 100. Quando tem placa de 80, tem que baixar. Na boa, gente, 80, meu pai andava nos anos 70, na Brasília dele, entendeu? Hoje qualquer carro foi feito. Até o carro do Potter, né? Mais seguro. Não vendia, aliás. Não conseguiu vender? Não. Mandou uns monte de cara, mandou e-mail. 32.500, vende 32.500. Um cara me ofereceu. Ó, pra quem perdeu o programa ontem, o Potter tá vendendo o carro dele. É um Sandero. Depois a gente fala sobre isso. Tá bom. Gaúcha teve de retirar o silicone com defeito. Nos últimos dias surgiram problemas nos implantes de silicone com as próteses da fabricante francesa Poly Implants. Exatamente. As próteses são suspeitas de provocarem câncer. Os caras estão fazendo recall de O silicone usado é de baixa qualidade, aumentando a possibilidade de rompimento. Autoridades francesas aconselharam 30 mil mulheres a retirar os implantes. Que dá um câncerzinho, de leve. Que horror, né? Acho que não passa, né? E o problema é que esse que não passa. Essa marca veio pro Brasil, né? As mulheres aqui colocaram. Mas rolou um papo que o governo francês e a... O governo, às custas do governo. Às custas França, do governo francês. Né? Lá as francesas, mas aí tem que tirar a teta pra fora, tem que cortar, tem que tirar o silicone. Mas é bom botar a teta pra fora. Botar a teta pra fora é legal, agora, né, vou tirar a teta toda, e ficar a teta toda murcha. É, agora aquela... põe uma outra, daí descobre que é outra. Maracujá, murcho, né? Eu sei que o silicone mudou a vida de muita mulher, assim. Muita mulher era muito... Muito homem também, né? Muito na dela, né? Muito na dela, assim. Aí depois de botar um seio, ela se virou um outro ser humano, né? Autoestima e tudo mais, né? Bastante, é. Mas é uma pena que nós, humanos, tenhamos que mudar o nosso corpo, né? Não aceite por causa de padrões maiores, né, cara? Eu discordo. Eu acho bom. E é feio, cara. É muito artificial. É muito eu plástico, gosto, né? Eu gosto. Não, eu não tenho nada contra. Eu acho que as pessoas podem ficar melhores, não só mais bonitas, mas seres humanos mais legais. Mas há uma exigência É uma pena que isso vem de fora, né? Isso vem de fora, né? Por que a menina precisa botar teto? Por que não a teta não pode ser pequena? Às vezes a menina de 18 anos já quer botar. O que não precisaria, né? Às vezes precisa, né? Em muitos casos não precisa, mas em alguns casos casos precisa. Ah, em alguns casos é necessário. Mexe 18 aninhos. Não, eu gosto de seio grande. Assim, acho legal. Até, tanto que eu tô tendo, né? Tô, tu gosta de mirar com bastante seio, pô? Gosto. Pra mim, dois tá bom. Um caminhão carregado de bebidas derrubou caixas com garrafas de cerveja. Olha! Ao fazer a curva de acesso à Beira-Mar Norte, após sair da ponte Pedro Ivo Campos, na entrada da ilha em Floripa. Imagina tudo a quente. Diversão da galera. Motoristas pararam pra pegar algumas cervejas que caíram beleza. Na pista. Era nova skin? A cervejinha do final de ano, bem que podia ser, né? Podia, é o cervejão, né, do final do ano. O cervejão do final do ano tá garantido hoje. Que lá, beleza. Os motoristas que passavam na ponte Pedro Ivo Campos. Cronograma das obras do Beira-Rio deve ser definido nessa quinta-feira. Exatamente. Tirou. Após a aprovação da minuta, o Inter e a Andrade Gutierrez vão acertar as próximas etapas. A retomada da reforma do estádio Beira-Rio terá início dia 20 de janeiro. E a previsão de conclusão da reforma é dezembro de 2013. Um ano depois da Arena do Grêmio. Não. É, dezembro de 2013, um ano depois. Então são dois anos de obra, né? É, seis meses da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo começa em junho, julho, né? Vai ter cheiro de não pode atrasar, então, né? Não pode atrasar, em hipótese nenhuma. Mas depois que assina o contrato, depois que começa a construir, aí vai. É isso que eu comentar hoje. O Marcos, a gente teve uma reunião de negócios hoje de manhã, a gente passou pela Arena do Grêmio, inacreditável, né, cara? É lindo uma coisa com dinheiro, né? É. Sabe? Tudo já do chão, tá tudo pago, já tá tudo aqui. Que nem vai ser acontecer aqui no Beira-Rio. E é o estádio, e aí do lado já um shopping, aí já uns prédios saindo do lado, e aquelas ruas, aquelas pontes, assim, né? Pontes, viadutos, tudo. Diz que a prefeitura de Porto Alegre tá o Grêmio e a OAS, né? OAS. Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo rolando, mas diz que a prefeitura começou a complicar. Ah, é? Né? Porque a Arena do Grêmio vai precisar muito da prefeitura pra chegar ali, né? Em torno. Tá tudo fluxo, né? E aí o Colorado fica assim, Não, ali vai ter a Avenida do Parque. Rodovia do Parque vai salvar a vida de milhares de pessoas diariamente que se precisa. Parou, né? Que ela desemboca bem na Arena do Grêmio. Desemboca, ali, né? ela sai da freeway e vai direto pra Tabaí, né? Não precisa fazer aquela volta, entrar por Canoas e complicar tudo. Ele vai desafogar bastante a BR em Canoas. Cara, isso tinha que ser uma prioridade nacional, porque é melhorar a vida de 500 mil pessoas diariamente. Prioridade nacional é roubar, cara. Infelizmente. Exatamente. Homem sobe em fios de alta tensão, congestiona a avenida e para o Transurbe. Mas que beleza, cara. A Transurbe precisou parar os trens hoje de manhã para que o homem fosse retirado dos fios. Aparentemente desorientado, ele subiu nos fios de alta tensão e causou congestionamento. Que é desorientado? É drogas? Listas ou ilícitas? Não sei. Uma pessoa insana, talvez? Imagina o cara subir nos fios, cara. Não dá choque? Acho que... não sei. Acho que é encapado. Provado que não, né? É encapado. Fica a dica. E o último destaque do Clique RBS, mesmo proibido por lei, os donos levam cães para as praias em Florianópolis. A presença de bichos nas praias de Floripa é proibida desde 2001. Preconceituosos, não pode mais bicha. O risco dos animais transmitirem uma série de males, Neila. Até raiva e leptospirose. Então deixe o seu bichinho no gramado, em casa, pra que ele faça o seu cocô e o seu xixi lá. Não na praia, onde as pessoas vão pisar em cima. É legal depois, um cachorro na praia, né? Mas eu acho nojento, cara. É legal, né? Um cachorro correndo, ele se molha, busca bola. É legal em comercial. Tudo, em comercial, né? De banco é legal, cara. Agora na vida real, mano. É mesmo, comercial de banco sempre tem, né? Sempre tem o cachorro. O meia-idade bem-sucedido, né? Calça branca remangada até a canela. Né? Cachorro e as crianças brincando. Cachorro e a mulher loira, bem bonita, bonitona. É meio que teu perfil, né, Maurício? Muito obrigado. Cara bem-sucedido, uma mulher loira. É mesmo, Maurício, né? Faz qualquer tipo de trabalhada. Faz, podia. Ah, atenção você aí, ganhei, empresário. É. Fora o corpo, né? Fora o corpo. Perfeito, camisa, assim. Né? Bate na barriga do Maurício. Olha que espetáculo. Madeirinha. Madeirite. Madeirite. E aí, Marcelo? E aí, meu querido? Como é que está? Eu estou bem, e você? Bom saber. Não, pra mim não tá nada bom, porque o mundo continua girando e o jornalismo continua mostrando as mazelas do mundo. Mas o jornalismo é pra isso. Um britânico foi condenado à prisão perpétua. Perpétua, Marcelo. Por traficar cocaína. Ah, tem que ser. Fantasiado do Hulk, Incrível Hulk. Bem discreto. Incrível Hulk doidão. Quase não chamando a atenção. Tá certo, quem é que o cara traficava que o cocaína vestido de Hulk. Impressionante, né? Tava sempre elétrico. É, a Almir Dealers, né? Almir Dealers. Tentativa de vender a droga pintado de verde não deu certo. É, percebi. A defesa argumentou que ele estava bêbado, tentando voltar para casa. Mas não ajuda quando você tem 2 quilos de... E está vestido de Hulk. É verdade, um americano... Mas vestido de Hulk é barbada, só botou um short rasgado, né? Não, tem que ser pra você, verde, pra você que é forte. Tem que ser fortão, né? Também, né, cara? Pra você que é forte, botar sim, um, né, short rasgado. Americano é preso após filmar a ex com outro. Opa! Foi preso... Foi corno preso. É corno ainda preso. Foi preso ainda. Foi flagrado num carro estacionado perto da residência. A mulher dele, ex, tá com outro carro lá dentro. A polícia achou o vídeo que mostrava o casal no estilo cachorrinho. Que é... É ele sentado implorando e ela fingindo de morta. Sim. É, exatamente. Esse é o estilo lá em casa, o estilo cachorrinho é assim, cara. Direto. É eu sentado implorando. E ela fingindo de morta. Rolando e fingindo de morta. E o roubo de boneca acaba em confusão em sorveteria no centro de Tramandaí. Opa! Opa! Olha a imagem, amigo. Olha ali, ó. Ah, mas é um belo boné. Centro de Tramandaí, olha era ali. Era um belo boné. Sorveteria, roubaram o boné do cara. Olha ali, olha a imagem... Ali. Exato, o cara tava pedindo um pouquinho de cobertura e ali, levaram, ó, levaram o boné dele. A briga começou depois que um grupo de ciclistas invadiu o estabelecimento ali, ó, a bicicleta. Eles entraram de bicicleta. E aí roubou o boné de um cliente e saiu correndo na bicicleta. Isso é um roubo muito antigo, Alegrete. Isso é um absurdo. Eu acho que era o bike through, né? É, tinha que ter um Ricardo Nunes na saída pra pegar esses ladrões aí. Não fica esquece, dica, você que tem sorveteria no litoral. Aí mete só um golfe preto. Aí na saída, entrou o ciclista, roubou o boné, saiu, blum, vai levantando todos os ciclistas. Coisa mais linda de ver, né? Que coisa linda de ver um atropelamento, né? Voa um corpinho, parece filme. Corpinho voando os bracinhos pros lados, blum, cai, faz um barulho meio que quebra, meio quebrando nozes. E fica paradinho. É uma coisa bonita, né? O jornalismo é vive lindo, disso, cara, né, amigo? O jornalismo, verdade. Tem que filmar, amigo. Tu vai do Adriano, tem nenhuma notícia do Adriano, hein? Não conhecia a mulher. Diz ele que não conhecia a mulher que levou um tiro, hein? Cara, não conhecia a mulher. Imagina uma desconhecida. Três... O carro dele é tão grande que tem gente que ele nem conhece lá. As três queridas, né? Não, cara? Imagina a namorada, imagina, do Adriano. Pô, tem uma namorada, lembra? Que era uma gaúcha. Tia, não, né, não sei se é gaúcha, mas... Que era dona de um restaurante, largada a vida de dançarina aquela, pra aquele isso. Amarrou, aquele, aquela, e aí ela abre o jornal no outro dia, abre a internet, no outro dia tá a namorada dela com três vagabundas. Deu um tiro, Três mulheres lá, dando tiro pra lá e pra cá, né, cara? Olha... Como é que o cara explica essa? Amor, não, não. Vou é perguntar isso pra ele, não é isso que tu não tá pensando. Exatamente isso. Não, não, eu tava limpando ali a arma. Não. Não, não é essa da arma. A mulher dele não quer saber da arma. Quer saber da arma. Quer saber das três mulheres, cara. Das queridas lá dentro. Foi dar carona, elas moravam pra pegar o ônibus. Não, foram me assaltar, de repente. Eu tava numa parada de ônibus, tava chovendo. O jogador brasileiro tem que pegar a mulher com mais glamour, cara. Sabe? Tipo assim, sabe? City 3. Três mulheres glamourosas. Carolina Dickmann. Carolina Dickmann, Juliana Paes e a Fernanda Lima. Sabe? Mulher assim, chique, sabe, entendeu? Que eu tô cansando da Juliana Paes. Vai pegar jogador. Eu já tô meio cansado. O jogador tem que entrar no outro nível, entendeu? Agora só a China, cara. É só prostituta. Para, sabe? Pô. É só isso que eles querem, cara. Guardiola, não tô falando dessas três. Essas três eu não sei se era, entendeu? O Guardiola pega aqui. Não, não, mas aí não. Aí lá é outro, lá é outra história. Celebridade, lá tu vê, pô, tu vê umas mulheres elegantes andando com os caras aí, a namorada do Iniesta esses dias lá, uma mulher elegante, não é? Uns popozão, uns peitão. É o Adriano, né? É a mulher europeia, né? Mulher europeia é outra coisa, né? Curta Atlântida no Facebook. Você pode curtir no facebook.com/RedeAtlântida ou ainda a fanpage do Pretinho Básico. Boa, Maurício! facebook.com/PBOficial. Ontem eu dei novas fotos para o Arthur colocar na nossa fanpage e fotos do meu arquivo pessoal. Olha! Então mostram os pretinhos em momentos realmente íntimos. Boa. Os pretinhos em quartos de hotéis, os pretinhos no camarim, os pretinhos nas vans, indo para as baladas. Então é um arquivo bem legal. Acesse lá, facebook.com/PBOficial. Essa não vai poder. Vai daí, KG. Coisas pouco importantes que poucos sabem. Ah, importante saber, a então. A zona do México, conhecida como Yucatán, vem da conquista quando um espanhol perguntou a um indígena como eles chamavam esse lugar. O índio lhe disse, Yucatán. Só que o espanhol não sabia que ele estava contestando. Não sou daqui. Olha isso. Ah, Yucatán significa... Não sou daqui. Yucatán é a península do Cancún lá. Muito bonito. Ah, é? É verdade. Na Irlanda, existem mais que o dobro de vacas que o número de pessoas. 8 milhões de vacas para 3 milhões de pessoas. Mas o Brasil tem mais bovinos que humanos. É mesmo? O Brasil tem 300 milhões de bovinos e 200 milhões de humanos. Tem mais vaca que mulher no Brasil. A Irlanda é muito massa. A Inglaterra manda lá, né? Mandou um tempo lá e curtiu. Olha... O Mr. P tá se puxando. Não, hoje o Mr. P se atrasou. Né? 11 minutos. Como o horário dele é 1 e 10. E agora 1:21, boa tarde, Mr. P. Oh, pessoal, tá me atrasando hoje. Suador, né? Pelo menos tá suado. Suador. Não, suador, é que o P ele me avisou. Tá furou o pneu, né, assim, P? Camiseta ali, ó. Tirão. Furou o pneu? Na Castelo Branco. Tirão. Muito obrigado. Qual dos quatro furou? O dianteiro direito. Tirão. Muito obrigado. Tá com a roda reserva. Olha, olha daqui de cima que dá pra ver lá. E um abraço pro Dagoberto. Casualmente chegou o do Inter. Já chegou, já chegou me ajudando. Ele veio de carro de São Paulo? É. Ah, que legal. Chegou casualmente assim que eu estacionei, botei no cantinho assim, liguei pro Piscalerta, chegou uma caminhonete da EPTC e aí fez barreira ali, me ajudou e tal, foi rápido. Obrigado, Dagoberto. E ao mesmo tempo que a EPTC me ajudou ali, os pneus foram por causa do buraco, né? Ah, coincidentemente, eu interrompi o assunto de vocês, mas tudo bem, né? Mas ia chegar 1:10, estava confirmado. Não. A ideia era 1:10. Era 1:10. E coincidentemente, eu antes de sair de casa, coloquei 4 jogos de roda no carro, com pneu e tudo, para trocar 8 pneus, porque eu senti que esses 4 não iam estar bom. E aí tava eu com um jogo de roda e pneu dentro do carro, tudo pra botar. E mais o step, quer dizer, podia furar mais 4. Mais um monte de... Sem problema. Hoje era o dia de furar pneu. Impressionante, né? Saí de casa e atolei o carro de roda e pneu, tudo o jogo completo. Mas foi um buraco que furou teu pneu? Não, vários buracos, né? Porque a roda foi entortando, aí chega uma hora em que ele não aguenta mais, né? Salta pra fora. Mas continua. Como o meu não é roda, é mais difícil de estourar, né? É mais difícil, a do Pierce é mais difícil, a minha é baixa. E aí o meu não é roda, né? Ah, é? Não, é roda. É roda, como é que chama? Não, o pneu. Não tem aro, o meu não tem aro. Não, tem, o teu aro é 14 ou 15, o pneu deve ser 17. Tá, mas o meu é 17, pneu baixo. Porque normalmente o pneu, a roda mesmo, até dá pra ver do outro lado, o meu é só um negócio, um tampo. Ah, eu entendi. A calota. Tu tem mais. Mas a calota ferro do que pneu. Isso. É, o pneu é bem baixinho, aqueles baixinhos largos. Não é mais pneu, o teu é pneuzão tradicional, tipo plástico. Fórmula 1. Não vou me incomodar, né? Não, dificilmente. Não, se tu pegar um cordão de calçado ou um buracão mesmo, arrebenta. A história dos pneus. Aconteceu isso aí. O meu é qualquer buraquinho, arrebenta. Pega na roda direto pra aí. Quem então? Que pronto, troca. É. Ah, quer dizer que eu tenho que trocar. Eu pago IPTA. IPTA fica mais bonito. IPVA, ele gosta de carro. Mistura de IPTU. Ele gosta de carro. Eu pago IPTA, cara. IPVU, pago IPVU e IPTA. E aí não posso andar com as minhas rodas. Eu não posso escolher a roda que eu quero andar. Ah, tem ação. Mas seguindo aqui, coisas pouco importantes que poucos sabem. Aos 9 anos, Einstein não falava fluidamente. Isso porque seus pais pensaram que ele era retardado. Ele lia muito mal na aula. Ele ficava toda hora com a língua pra fora. É, ele era um péssimo aluno. É, disse que ele era um péssimo aluno, né? Pra dar notas baixas. Em Los Angeles, Potter, há menos pessoas que automóveis. Mas acho que em qualquer lugar do mundo, quase, né? Não, na Índia. É, na Índia não. A primeira organização nudista americana foi fundada em 1929 por 3 homens. Ah, não! Tá explicado, né? Cara, nu, só tem baranga, não vai atrás. Pior, né? Nos nudistas é só baranga. Pior. Quando uma serpente nasce com 2 cabeças, ambas brigam por comida. Que horror, né? Ah, é mesmo? Cara, eu queria mandar um abraço grande pra um amigo meu chamado Taquari, que fez uma tatuagem muito legal. Taquari, nosso colega. Nosso colega, Rodrigo. Rodrigo Rosa. No peito dele, muito joia. No peito? No peito, assim. Qual que é? A gente vai botar no blog do Pretinho. Tá debochando, Pio. É que assim, sabe que eu contei uma história pra vocês aqui, que um amigo meu mostrou a tatuagem dele na batata da perna? Essa assim, superou. Que legal, que índio, cara. Um índio com um tacape. Ele disse, não, cara. É o Fernandão com a taça da Libertadores. Disse, não, um índio com um tacape. Isso não é o Fernandão. Aí debochão dele. Continua lá, um índio com um tacape em cima, levantando. O Taquari, ele tatuou a mãozinha do filho dele segurando o dedo mindinho. Que amor. Só que é no peito. E aí, uma pessoa que não viu a foto, ela só vê, enfim, uma espécie de tronco sendo segurado por uma mãozinha, assim, de um jeito muito sugestivo, assim. Ah, é? Que beira a pornografia. Que é um troço muito bonito, assim, uma mãozinha segurando um dedão. É inacreditável. Mas ele tem que levar foto junto. É muito bonito, é muito bonito. Assim, ele fez no peito isso. Mas ele fez no peito. No coração. E há 3 meses ele toma banho de piscina, ele vai na academia, as pessoas ficam olhando e não acreditam que ele tatuou uma pizza, um negócio, uma bronha, um cara, um cara descabelando o palhaço no próprio peito e em cima escrito Gracias. Gracias, cara. Tá escrito Gracias e uma mãozinha descabelando o palhaço, cara. É uma tatuagem. É um troço inacreditável. Eu nunca achei que eu ia ter assim na minha frente uma pessoa da internet. É, do Orkut, esse tipo de coisa que a gente... Pérolas Orkut. A gente vê no em fóruns da internet. Tem a foto aí, deixa eu ver. Cara, é um troço inacreditável. Não, ele vai mandar pra nós. Tá, então tem que botar. Ele não deixou a gente bater foto. Mas é um troço inacreditável. Vamos pegar força ele hoje. Vamos amarrar o taquari, vamos fazer. Tem um descabelo de palhaço no próprio peito. Escrito Gracias. Como assim Gracias? É, só assim mesmo. Eu gosto mesmo disso aqui. Gracias! Vai daí, Potter! Olá, pretinhos. Mando minha humilde contribuição para este grandioso programa. 17 músicas que você já dançou e tem vergonha de admitir. Macarena. Olha aí, ó. Macarena. Tem Macarena? Ah, deve ter Macarena. Primeira, vai, Bonde então. Do Tigrão. O vai. Baile todo. Não, não vai ter nenhuma, hein, mano. Não vai ter nenhuma, hein, mano. A Tancha toca música não boa. Precisa, não tem, precisa. Mas não tem. Segunda é o Tchan. Segura o Tchan. Segura o Tchan. Amarra o Tchan. Segura o Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Terceiro, Harmonia do Samba. Vem, neném. Vem, neném. Como é que é? Vem, neném. Essa eu não conheço. Vem. É, também não. Quarto, Vanessinha Pikachu. Dança da Motinha. Dança da Motinha. Dança da Motinha. Só tem Vanessa da Mata aqui, cara. Raça Pura, o Pinto. Deve Pinto ser do meu pai, fugiu a bolinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei de dia. O Pinto. Sexto, olha, Carrapicho. Ouvindo isso aí, eu não vejo problema nenhum a tatuagem do Taquari. Sexto lugar, Carrapicho, não bate forte o tambor. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Essa é a roda do Pretinho. Olha o que ela quer, cara. Vou pegar essa inspiração da vida dela. Ela quer tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor. O que que eu quero? Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Sétima, Braga Boys. Bomba. Acho que tá assim, bomba, o momento é sexy, bomba. Como é que é o nome da... Braga Boys, é isso aí, meu. Braga Boys. Oitavo, Companhia do Pagode, na boquinha da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Não era o Tchan, isso? Não, Companhia do Pagode, eu lembro. É tudo a mesma coisa. Não era o Tchan, isso? Nono lugar, as meninas... Bom, tibão, tibão, bom, bom. Que é um protesto social, né? Sei que na cadeira hereditária, andando aqui pensando na situação precária. Porque o rico não sei o que, não. É uma crítica social. Meio Mano Brown, assim, né? Décimo lugar, Los de Rio, Macarena. Essa é a música, hein? Essa é a música. Que música boa, velho. Olha isso, olha essa entrada. Aí é com Los de Rio ou com Rick Martin? É Los com Rio. Rio. Los de Rio. Essa é Roots, essa é Roots. Eu gostava do Los de Rio das antigas, cara. Os discos novos não estão muito bons. É, né? Aquele perderam, disco duplo deles ao vivo. Bah, aquele é demais, aquele disco. É muito bom e eles tinham uma jovialidade meio tiozinho, assim, né? Eles eram meus tiozinhos. Mas demora pra cantar, cara. É mesmo, eu sabia que tinha. A nossa versão editada, ó. É muito mais rápido. É isso pra... Agora. Não. Pra criar o clima. Agora, agora. E tem uns... Vai. Tarzan. Mas não é os tiozinhos. Não, agora vai ser o grave agora. Vai. Agora, ó. Lembrava dessa parte. Agora. Tá, mano, deu. Tá bom, né? Valeu, gente. Décimo na cabeça de todo mundo. Décimo primeiro lugar, Fat Family com Jeito Sexy. Só tem Fat Duo aqui. E Malvoso. Como é que era? Jeito Sexy. Fat Family. Teve até que já morreu, não teve um que morreu? Uma que morreu do Fat Family. Décimo segundo lugar. Todos de diabetes, o Vini, amigo do Mr. P, que foi jogar pelado do Mr. P lá. Marcou gol contra. Vini, mexe a cadeira. Luísa mexe a cadeira, né? O golaço contra. Ele vive disso, né? Deve viver disso. Essa música deve tocar, ele ganha uns dinheiros. Ladies and gentlemen. Loops with an Attitude. Funky drums. Esse é o Vini. Esse é o Vini. Não era ruim. Heloísa, mexe a cadeira. Ele é um bom músico. Não, é muito bom até ele começar a cantar. É um bom músico. Meio falso, falso. Cada flávio. Faz a má provocante. Mexa a cadeira e bota na beira da sala. Mexa a cadeira agora bem na minha cara. Mexa a cadeira da maneira que te dá. É bem interpretado, né, cara? É muito ruim, Pi. É muito ruim. É amigo dele, mas é ruim demais. Vem, tocar o teu timbre. Tira pra 2012. Tá, seguindo aqui, Maurício. 13º molejo, dança da vassoura. Ah, essa não tem. Vai varrendo. Sandy Júnior em 14º com Dig Joy. Que é isso? Não conheço. Ah, vamos pular. Só tem Sandy Riveras aqui na Não Atlântica. Seria a outra do Sandy Júnior? Que é Sandy Junior, Riveras, aquela cara? Da Marisquinha? Aqui tá Dig Joy. Ah, então tá. Que é, mano? Isso aqui é Sandy Riveras. É a Sandy de Rivera. Como é? Tá, foi. Seguindo aqui, 15º lugar, Pepe Neném Mania de Você. Isso é da Rita Lee. Eu lembro que Dilma, não lembro como que não. Não, não é da Rita Lee. Era Pepe Neném. Mania de Você é Rita Lee. Não, mas não é essa, não, aí. É. A delas é outra coisa, é. Mas com o meu nome? Não. Mas pode? Pepe Neném. Esquecida. Só tem Pepeu Gomes ali. 16º lugar. Essa aqui do Pepeu Gomes é legal, ó. Ah, fora de série. O que é isso? Boa. Bah. Masculino e feminino. Feminino, ah, masculino e feminino. É a pior guitarra dos anos 80. Cara, é boa essa música, cara. Não, eu só não gostava do visual pianista dele, né? Sempre tinha um negócio na cabeça. E é mandar o destino, quer ver? Ah, demora, né? Como as músicas demoravam pra cantar, né, meu? Não era pra rádio. Não, ao contrário, era pra rádio. Esse era o tempo do locutor falar, que era o TI, era o TI, tempo de introdução. Vai. O cara ficava ali. Então agora, tamo aí na Atlântida. Boa tarde pra você, tá ligado? Vamos curtir Pepeu Gomes. Demais. Obrigado, Maurício. Essa podia estar aí, Potter. 16º lugar, Tiazinha, e o Vini com o Tiazinha. Meu Deus. Empacou a segunda, Vini. O Tiazinha. E a última da lista, organizada pelo Giovanni Sequin. 17º lugar, é o Tian. Com Tchan no Egito. Legal. Qual era essa? Guarda essa lista aí. O Tchan fez uma excursão, né, no Brasil inteiro. Ele foi passando por vários países, né? Teve o Egito, teve outras coisas também. O Tchan fez músicas, sim, né? Sim, tinha. Específicas. E o Companhia do Pagode, aviso o nosso amigo Lucas Cabral, a Companhia do Pagode que cantava a Boquinha da Garrafa, virou El Tchan. Virou El Tchan. Ah, por isso. Era o compadre Washington aqui. Não, tá errado. Era o compadre Washington com o Beto Jamaica. Não, tá certo. É, mas tá errado. A Boquinha da Garrafa, a Carla Pérez cantava, cara, dançava. A Carla Pérez cantava, que era do El Tchan. A Boquinha da Garrafa era a Carla Pérez, mano. Lógico. Agora, é o Tchan no Egito, não sei o que é. É, o Tchan no Egito... Mas é uma salva de palmas pra Atlântida, que só tinha uma dessas 17 músicas. Parabéns, Rede Atlântida. Tinha Macarena e tinha Vini. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Tinha duas, é verdade. Duas ofertas aqui da nossa audiência que mandaram para pretinhobásico@atlantida.com.br. Vendo câmera fotográfica Fujifilm 3D W3 10 megapixels. Nossa senhora. A câmera possui a tecnologia Real 3D, onde ela simula os olhos humanos, ou seja, existem duas lentes dispostas na câmera da mesma forma que os olhos estão dispostos no rosto. No momento em que for tirada a foto, a câmera tira duas fotos simultaneamente e as entrelaça. Tirou. Dessa forma, ela cria profundidade na imagem, como se estivesse olhando o local ao vivo e a cores, sem necessidade de qualquer óculos. O celular do Mr. P é assim, né? Sim, resumindo, é 3D, né? Simplesmente espetacular. E mais, ela cria vídeos em HD... E também em 3D, exatamente como na foto. Valor R$ 595. Parcelo no cartão de crédito pelo PayPal. Mas não sou lojista. Para informação de vocês, qualquer um pode parcelar no PayPal por cartão de crédito. Não sabia. Quem tiver interessado, envia e-mail para camerareal3d@gmail.com. camerareal3d@gmail.com. Dá para parcelar com o parceiro aqui. Mas é engraçado isso aí que ele falou mesmo, cara. Quando tu bate foto 3D, depois tu passa pra 2D, ela fica com duas fotos, é patético, né? Ah, sim. Então tu outro tem que escolher, ou tu bate uma ou outra. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho, gostaria de uma ajuda de vocês. É, vendeu o triciclo do meu pai. Trata-se de um triciclo ano 2005, motor Santana 2.0 AP, suspensão dianteira e traseira personalizada, pneus Yokohama 275 aro 15, banco de couro e, claro, todo customizado e documentação ok com o Detran. Motivo da venda: meu pai agora só anda com superbike. Para quem se interessar com fotos e detalhes, acesse o blog vendotriciclo.blogspot.com. Vendo triciclo.blogspot.com. São as ofertas do Classificados do Pretinho, são 24 para as duas. Não vendeu o carro ainda, padre? Não. Tava ouvindo? Chegou uns e-mails ali. Não, quer não, anunciar de novo, padre? É, eu acho. Será? Legal. Será? Claro. Um Sandero 2011, 11 mil quilômetros andados, 1.6. Rodados, Expression, acho que é, né? É, mas andar, andou, né? Tá bom, tá bom. Mil... Não, não. É que, cara, prata... andar é com os pés, assim. Quatro portas, som original com controle na direção ali. Que mais tem, Pi? Completo, né? Ar-condicionado, essas coisas todas aí. É, tô vendendo... Já, IPVA 2012 pago. Isso é bom, isso é bom. IPVA 2012 pago. Vai pagar imposto só no final do ano que vem. Isso é bom, isso é bom. Tô vendendo ele por R$33 mil. À vista. É o famoso comprar e rodar. Comprar e rodar. Rodando. Isso aí. Então essa é a negociação. E-mails para Potter, com dois T junto, sem H, @atlantida.com.br. Sai com tanque cheio? Dou tanque cheio também. Olha aí! Dou o tanque cheio pra gente sair pra praia. Isso, tá dentro. Vai pra praia. Comprar e ir pra praia. Olha aí. Tá. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho, são 16 pras duas, tamo de volta ao vivo com o Pretinho Básico. Neste final de ano, passe a virada com o Pretinho Básico. Nesse sábado, dia 31, a partir das 10 da noite, o tradicional Réveillon do Pretinho. Você pode ligar na Atlântida a partir das 10 pra passar a virada 2011-2012 com os guri do Pretinho. Neste Valeiro. Sábado, dia 31, a partir das 10 da noite, com direito à retrospectiva 2011, com direito a brindes, a contagem regressiva, tá imperdível a virada de ano do Pretinho Básico. Neste sábado, 10 da noite, e se porventura você perdeu a brincadeira de amigo secreto do Pretinho Básico, a gente vai reprisar também neste sábado, à 1 da tarde, o programa especial do amigo secreto do Pretinho. Não perca, dia 31, é Pretinho Básico na Atlântida, doutor Alceu. É batamento, hein, doutor Maurício? Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Qual é que é, doutor Alceu? Doutor Maurício, demorou, mas o Léo Gago respondeu pro Grêmio. Ah, é, doutor Alceu, ele vem. Boa, boa. O Léo Gago tá, é meu novo repórter do Grêmio. Bela contratação, hein? Bela contratação, é um bom volante, chuta muito bem. O problema é a cabeça meio fraca, mas aí, sabendo administrar isso, acho que vai ser um bom reforço pro Grêmio, hein? É, batamento, é. E o Pato engravidou a Berlusconi! Opa! Mano! A Bárbara Berlusconi, a filha do homem, tá grávida do Pato, Potter! É, Pato fora do campo, ele é um cara espetacular. Agora, pra bola que ele tem, ele é reserva do Milan. É que ele se preocupa mais com fora do campo, né? Do que com o campo. Tá se certo se preocupa, ele, né, cara? Sim. Tá certo ele. Não, não tá certo nada. O Pato tinha bola pra ser melhor do mundo. Mas aí optou por outros caminhos que não são tão desagradáveis se assim. Se tivesse no lugar do Pato, ia eu seria o melhor do mundo caminho. E engravidaria. As duas coisas ao mesmo tempo. Então é, uma coisa exclui a outra. Eu teria feito filho na Stephanie também, todo mundo pela frente. Eu teria uns 12 filhos. Se eu fosse rico, eu teria muito filho. Pagaria, eu ia ser rico. Aham. É, então tá tudo resolvido. E o Neymar assinou com o Barcelona por 4 anos. Ah, é? Para? Tá no jornal catalão hoje. Não. É mesmo, cara? É batamento. Vai ficar no Santos. Isso deve ser a partir de 2000 e quanto? É. Depois da Copa. Depois da Copa. Vou olhar aqui, vou olhar aqui. É que é importante. É bom olhar, né, doutor? É que eu só dou a manchete é que vinga, claro, né, doutor? Isso é que vinga. Exatamente. 2014, depois da Copa do Mundo no Brasil. Tá tudo certo. Viram o pênalti ontem do jogo do Campeonato Inglês? É Sunderland, é esse o nome do time? Sunderland Everton? É. Chegaram a ver a cena do pênalti? O cara chutou o chão. Fora de série, cara. Tá 1-0 pro Everton, pro Sunderland. E aí, no segundo tempo, o cara entra, o atacante do Everton entra pela direita na área, puxa pra esquerda pra bater correndo. mas dá um bico no chão, chuta o chão, sabe quando tu chuta o chão e cai sozinho? Ah, ele chuta e cai o meu juízo. Chegou perto, a DM na hora. Pênalti do quê? Aponta a marca, penal. O juiz viu que o cara por trás bateu nele. Tem que olhar isso, cara, é surreal. E aí o cara do Everton bate, faz, e o time, o Sunderland tá indo mal e tal, aí sim, vai no estádio, tremenda. Mas vai dar toro, o Kiefer nunca... Sunderland. Não, e ele cai, quando ele cai, ele abre os braços pro juiz. Pedido. E os boleiros estão tudo em Floripa pro ano novo. O Robinho tá lá, o Ronaldinho chega hoje, o Damião também vai passar lá em Santa Catarina. Muito legal, né, doutor Ocel? É, bato a meta. Não vão de carro, né? Os caras não vão de carro, né? Não, eles vão de helicóptero. É, o Robinho não ia passar na 101. Doutor Maurício. Tá bom, doutor Ocel. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Bola. Nada. Posso dar uma dica, Maurício? Claro, pô. Não vá. Não utilize a 101 na virada do ano. Tá dada a dica. Entenda, se pudesse dar uma dica. Fica em casa, chama a vizinha gostosa, alguma coisa assim, sabe? Aí mais os outros vizinhos chatos, assim, pra não parecer que tu quer pegar só gostosa. A vizinha gostosa, acho que vai ficar em casa. É, claro. A vizinha gostosa vai ficar em casa. A vizinha gostosa vai pra Floripa. Vai. Não, vai ficar na 101, então você que é gostosa. A vizinha já tá em Floripa. Deixa eu dar a dica, então. Você que é gostosa, não pega 101. Vamos ver se o Pedro Bial tá ouvindo a gente. Fala aí, Pedro Bial. Aí, galera da Atlântida. Aê, Pedro Bial. O Bial tá sempre ouvindo a gente. Ele não tem uma dica aí, que nem o Potter deu uma dica, meu. Ô, Bial, tá aí? E galera da Atlântida. Fala, Bial. Aqui é o Pedro Bial. Deu uma dica. Dá só uma dica. Fala aí, sobre meu. O futuro seria esta. Deixa pra depois. Filtro solar. Muito bom. Vamos usar o filtro solar aí. Ontem eu ouvi a voz dele de fundo, assim, eu tava passando uma parte da casa e eu ouvi, assim, ele falando. Tá na hora de ele aparecer de novo. Ele já tá de novo, ele já anunciou e tal. Tinha um discursinho que ele deu. Não me lembro o que foi que ele falou assim de longe, eu ouvi a voz dele. Sempre tem um discursinho do Pedro. Vai daí, Mr. P! Dois velhos amigos se reencontram depois de muitos e muitos e muitos anos sem se verem. Um deles, lembrando o passado, pergunta: ah, e a Cláudia? A tua noiva, a Claudinha, como é que tá? Casaram? Nem me pergunta, nós acabamos tudo. Mas por quê? É verdade, porque a Cláudia era uma moça bonita, vocês eram noivos e tal, eu lembro disso, na época que a gente não se viu mais. O que aconteceu? É verdade, tem razão. Agora eu vou te perguntar, então, tá? Tô me perguntando sobre a minha noiva, que nós terminamos. Seria capaz de casar com uma pessoa infiel, mentirosa, preguiçosa, etc? Não, claro que não. Então, tá vendo? Por isso que ela caiu fora. Acontece. É, amigo. E aí, Cadinha? Ano novo, promessas, objetivos e mentiras. Muita gente, quando chega a época de ano novo, tem um inútil hábito de fazer definindo promessas, objetivos, desejos e ambições para serem atingidas no ano que se inicia. Sim, todo mundo faz isso. Eu, por exemplo, estou cada vez mais ambicioso. As minhas listas dos últimos 4 anos. Peso, 2009. Esse ano vou perder 10 quilos. Ah, é? 2010. Tentarei não passar dos 90. 2011, garanto que não passo dos 110. 2012, tenho certeza que vou achar uma boa loja para grandes e gordos. Você fez uma promessa, Marcos, para emagrecer nesse ano? Não. Tá. Acabou bom. Emagrecendo. Saúde, 2009, vou parar de fumar. Ué, 2010, um cigarrinho de vez em quando não deve fazer tão mal. 2011, só vou fumar no máximo 2 maços por dia. Putz! E 2012, como é mesmo o nome daquele médico de pulmão? Ai. Bebida, 2009. Não vou beber antes das 6 da tarde. 2010. Antes do meio-dia, nada de cachaça. 2011. Preciso dar um jeito nesse tremor nas mãos quando eu acordo. E 2012, nunca mais faltarei às reuniões dos alcoólicos anônimos. Saúde, 2009. Não terei medo de ir ao dentista. 2010, preciso dar um jeito nessas cáries. 2011, tratarei todos os canais. 2012, acho que uma dentadura vai ficar bem em mim. Religião, 2009, não faltarei mais às missas de domingo. Boa. Importante. 2010, irei na igreja em todos os dias santos. Feriado. 2011, voltarei a rezar antes de dormir. 2012, o que será que os tais dos ateus fazem? Mulheres. Opa. Ah, yeah. 2009, vou ser o melhor marido pra Cláudia. Olha, Cláudinha. Olha, Cláudia. Outras mulheres? Nem pensar. 2010, Vou continuar com a Cláudia e acabar com esse caso com a Paulinha. 2011. Acho que vou voltar com a Cláudia. Não caso com a Paulinha nem a Paulinha. E 2012. Vou ser um bom marido pra Paulinha e tentar pagar pensão pra Cláudia. Barbaridade. E promessas. Essa é a vida de um homem. 2009. Vou cumprir todas as minhas promessas de ano novo. Ah, vai. 2010. Vou tentar cumprir metade das minhas promessas. 2011, farei promessas mais realistas. E 2012, esse negócio de promessa no novo é um saco, né? Galera, tá confirmada a grande festa deste verão. O Energético Burn traz com exclusividade o DJ David Guetta para shows no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. DJ número 1 do mundo vai agitar a noite dia 5 de janeiro na Stage Music Park em Floripa e dia 6 de janeiro a festa vai ser na Space Show em Capão. Dia 5 em Floripa, dia 6 em Capão. Burn é a Energy Drink da Coca-Cola e é a grande parceira mundial do David Guetta, patrocinando a turnê brasileira do DJ. Prepare-se para curtir todas as emoções desse verão com um Burn, o energético que garante a dose extra de energia para dançar, se divertir e aproveitar a noite ao máximo. Se você curte balada, aproveite David Guetta e Burn, o energético sempre ligado nas melhores noites e nas novas tendências da música eletrônica, Marcola. Boa! Daí um argentino, um nigeriano e um sueco tiveram um filho no mesmo dia, estavam ali esperando, né? Ah, que trio! Cada um, as mulheres lá tiveram os filhos, eles esperando. Fumando cigarrinho. Fumando cigarro, pá, ligando pra todo mundo e tal. Daí chega a enfermeira e diz que misturaram os filhos. Ai. E aí não sabe mais de quem é de quem, entendeu? Sim, é. Daí o nigeriano falou: não, peraí. Então a gente faz um sorteio aqui. E aí entra lá o primeiro, pega um filho, entra o segundo, pega o outro, entra o terceiro, pega o outro. Beleza, fizeram o sorteio, o sueco ganhou o primeiro lugar, entrou lá, voltou com o bebê neguinho. Voltou com o negrinho. Aí o nigeriano, peraí. Eu sou negro, minha mulher é negra. Aí eu filho, esse negro é meu. E o sueco falou: imagina se eu pego o argentino. Vou garantir. E aí, Potter? Quer uma piada ou mais uma lista? Eu quero o que quiser. Uma lista. Os 10 melhores jogos de futebol de 2011. Oh, boa, ali, lista de homem. Lista de homem, né? Santos e Flamengo tá nessa lista. Flamengo tem que estar, né? É o primeiro, né? É o primeiro. É o primeiro lugar. Mas é por ordem ou não? Não tem melhor e pior. Não tem melhor, são os 10 mais. Vale então. Vamos ver. Manchester United 1 e 5-4 pro Flamengo o jogo. É, só pra dar o resultado. É que ele tá indo de baixo pra cima. Manchester United 1, Manchester City 6. Ah, esse foi o clássico de Manchester, o derby. Foi no segundo semestre. Agora? 23 de outubro. Nesse campeonato agora. 23 de outubro. É, há muito tempo o Manchester City não ganhava do United, né? E agora eles estão com o time. Tem que ter um Real Madrid e Barcelona aí, né? Coritiba 3-2, o Vasco, final da Copa do Brasil no Couto Pereira. Baita jogo. O Vasco campeão apesar do resultado. Exatamente. Coritiba 6-0 no Palmeiras. Copa do Brasil também. Certo. Acabou o jogo e o Marcos, goleiro, falou assim: o que que eu falo? Foi o chocolate. Flamengo 0, Universidade do Chile nas oitavas de final 4, né? Copa Sul-Americana. Flamengo no Brasil descobriu, né? Descobriu o Brasil, olha lá, né? Morreu, né? Já tiraram, né? O Vargas já saiu, foi pro Napoli, né? Tá desmanchando, né? Não, é muito mais a saída aí. Uruguai 1, Argentina 1. E depois nos pênaltis da Uruguai na Copa América. Isso aí, Santa Fé, dia 16 de julho. E o nome do estádio é lindo: Cemitério dos Elefantes. Mas não era final, né? Não, era quartas. Quarta. Ia pra ser. Mas é que Uruguai e Argentina é sempre Uruguai e Argentina. Né? Pô, teve um clássico no centenário lotado pra classificar pra Copa do Mundo. Aí foi 2000. Outro ano. Foi no 2009, né? Aqui outro jogo, Barcelona 3-1 no Manchester na final da Liga dos Campeões. Nós vimos lá em Camboriú. A gente viu em isso! Camboriú. Exatamente, nós tava lá pra uma balada. Isso aí, cara. Tava num pub lá. Depois de um Inter e Ceará. Inter e Ceará com 12 mil pessoas no Beira-Rio, um frio e 1-0 Ceará goleado. Foi ótimo. Só eu e o Potter resistimos. E o Avaí naquele dia embora. Também perdeu pro Atlético Mineiro, na ressacada. Na ressacada, com os gols de cabeça. Isso aí. Que era memória, bom aquele nossa, bar, né? Bom aquele bar, muito Barcelona legal. 4-0 no Santos agora, né? No dia 18 de dezembro. Sim, aí. Sim. O Santos 2-1 no Peñarol na final no Pacaembu da Libertadores, que fechou, acabou e deu uma pauleira no final. Não, pauleira? Não, achei que... Mas não foi um baita jogo. Por causa da pauleira. Valeu pela pauleira e pelo Peñarol. E por ser final de Peñarol. Neymar fez gol, tudo mais, né? Tá bom. Aqui botaram também a final do Gauchão no Estádio Olímpico, dia 15 de maio, 3-2 Inter, depois foi pros pênaltis. Foi um baita jogo. Foi um baita jogo. Virada. O Grêmio saiu ganhando, o Inter Inter fez 3x1, o Grêmio fez 3x2. E aí o Borges conseguiu um golzinho lá, que levou pros pênaltis. E algo grande jogo, a gente já citou aqui, né? Foi Santos 4, Flamengo 5. Mas eu coloco aí Grêmio e Flamengo no Olímpico. Não, e o Grêmio Fluminense. Aldo, 5x4. 5x4, Grêmio Fluminense. Não, Grêmio Fluminense foi um jogo meio armado, meio esquisito. Saiu aquele monte de gol. Mas Grêmio e Flamengo foi um absurdo. Agora Grêmio e Flamengo. Ronaldinho, Gaúcho no Olímpico. 4x2 pro Grêmio, né? 2x0 pro Flamengo e o Grêmio vira pra 4. É verdade. O jeito que virou tinha. É verdade. Baita jogo. Mas o louco desse Santos e Flamengo é que não valia nada. Era um jogo de rodada do Brasilão, né? Copa Ronaldinho. Foi um jogo. Ronaldinho, valia a honra do Grêmio, né? Não, o Santos e Flamengo. Não, valia o Ronaldinho Gaúcho ainda mostrar que, porque era o jogo do Neymar, era do, né? Tamanho do Neymar. E aí o Ronaldinho Gaúcho, não, peraí, só um pouquinho. Cresceu. Eu sou grande. Esse jogo foi na Vila Belmiro. Né? E todo mundo olhando pro Neymar e tava o Ronaldinho meio que segundo plano. Esse jogo, além do placar ser demais, 5x4, foi cheio de golaço, e viradas. O campeonato abaixo da barreira, né? O campeonato brasileiro, os dois jogos melhores, o Flamengo tá junto. No primeiro turno, esse foi no primeiro turno, Flamengo, e no segundo turno contra o Grêmio. Cada turno, os dois melhores. É que aí um corintiano vai pensar também naquele que o Adriano entrou gordo e fez aos 30, aos 40 do segundo tempo. Não, mas é que o desenrolar da partida toda, eu tô olhando 90 minutos, é lógico que o Corinthians com esse gol aí é muito mais determinante do que qualquer um do Grêmio, do Flamengo e do Santos. Sim, sim. Mas eu acho que o Figueira 3x1 no Grêmio jogo, no Olímpico, né? Foi um jogaço. Gente, não há tempo para mais nada, gente. São dois pras duas. O Pretinho Básico vai ficando por aqui. Nesse verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas vivas estão no Saldão de Natal Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, você sempre bem. Você que vai passar o ano novo no litoral norte do Rio Grande do Sul, sexta-feira tem Pretinho Básico em Xangri-Lá, balada do Pretinho. E agora tem um hino de fim de ano aqui que o Pretinho Básico fez homenageando seus colegas de RBS. Às 6 da tarde, estamos de volta. Nossos corações. Fim de ano. Pra todos os colaboradores. RBS, essa empresa é uma mãe. É isso aí, todos os 6 mil colaboradores, anunciantes e grandes parceiros. Tamo junto! É a Rede Brasil Sul de comunicação, admirada por todos que nela trabalham. Mário Bota, Roberto Alves, Lucianinho e o Macedão, e a Carla Faquin, Paulo Brito, Paula Valdez, Itapema, com Poder Vila, Luciano Calheiros, baby, Cláudio Brito, fecha em mim que eu vou chorar, Lazer Martins, levou um choque, mas tudo bem, o Pedro Ernesto, narrador das multidões, Paulo Santana, grande colunista. Vim trabalhar mesmo com o labirintite. Essas são as grandes estrelas da Rede Brasil Sul RBS, elas que fazem essa constelação. Anzolin se aposentou, mas a Cristina tá no Jota. Giovanni Martinello, o Edmilson e o Domar Frison. Já derrocha e Glauco Paza e o Batista. Numa transmissão, e na área policial temos grandes profissionais. Destaque pro Grisote, baby. Cacau Menezes, formador de opinião. Tânia Carvalho, contratada na TV Com. E o Patrola representa a galera jovem. Querido colaborador, colega ou grande estrela da RBS. 2011, final de ano, Pretinho Básico, vamos lá! Sambiase é boa gente, amiga. Assim como é nosso presidente. Salve, grande Nelson! Muito obrigado. Túlio Vilma, página 3, Laine Valcas, Camille Reis.